Atenção, rede. Em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalhou comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Feliz da vida, porque no dia que eu gravei esse programa, foi na quarta-feira da semana passada, e o Brasil ganhou do México, um jogo duro, difícil, mas o Neymar foi decisivo. Primeiro gol, um golaço, e o segundo gol ele fez um raio-x, ele passou no meio de dois mexicanos e afastou um tabu, rolou a bola pro Jô, e o Jô meteu pra dentro, aliás... Tá mais do que na hora do Filipão reconhecer que o titular da seleção é o Jô, né? Porque o Fred é um grande goleador, mas o Jô, além de ser oportunista, grande goleador, ele ajuda mais, ele volta um pouco mais, né? E provou, né? Entrou duas vezes, marcou dois gols, tá com a posição garantida, né? A discoteca do Cleiton vai trazer hoje o cantor Ronan de Carlo, a frase irretocável do Fernando Lapoli. A Faculdade da Música vai trazer os mestres Durval e Davi. A oração, uma oração muito bonita. A felicidade só depende de nós. É uma grande verdade, né? A dica de hoje, você que é um gatinho assim como eu, um gatoso, né, que já passou dos 60, é mais uma máscara facial, você disfarçar um pouquinho as rugas, você parecer que você tem 60, você fazendo essa máscara facial, que você vai ter uma aparência melhor, de 59. Não, a máscara é boa, daqui a pouquinho eu vou passar. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos vai trazer uma canção de 1971. Na trilha sonora da minha vida, Milionário José Rico. A sugestão do Beijar, trazendo o disco novo de Matão e Matias. E eu começo trazendo aí, Leandro e Ricardo, Se Eu Te Perder. Pensei que um dia fosse amar alguém assim. Eu nunca pensei que amaria alguém que não gosta de mim. É como acordar de um sonho e notar que nada mudou. Uma lágrima que não existe no rosto de quem sempre chorou. É como viver sempre perdido em meio à escuridão. É como perder sem nunca ter sentido o amor dentro do coração. Se eu te perder, tô perdendo meu ar. Tá faltando alguma coisa que eu não sei explicar. Se eu te perder, vou me descontrolar. Tô perdendo os meus sentidos, fico sem respirar. Pensei que um dia fosse amar alguém assim. Eu nunca pensei que amaria alguém que não gosta de mim. Uma acordar de um sonho, notar que nada mudou. Uma lágrima que não existe no rosto de quem sempre chorou. É como viver sempre escuridão. É como perder sem nunca ter sentido o amor dentro do coração. Se eu te perder, tô perdendo meu ar. Tá faltando alguma coisa que eu não sei explicar. Se eu te perder, vou me descontrolar. Vou perdendo os meus sentidos, fico sem respirar. Se eu te perder,

consegui ou não consegui vivendo junto a você. Já se acabou, o vento levou, você sabe bem porquê. Já se acabou, o vento levou, você sabe bem porquê. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, o baixinho Amado Batista e o grandalhão Sérgio Reis, Desisto. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Maguiar. Olha, quando você vier a Brasília, ou passeando ou a trabalho, não deixe de conhecer o Bar do Alemão, viu? O Bar do Alemão, aqui à beira do Lago Paranoá, perto do Palácio da Alvorada. Você já passa no Palácio da Alvorada, já conhece de onde mora a presidente Dilma. Aí você vai conhecer o Brasília Palace Hotel, que foi o primeiro hotel de Brasília. Tem o Lakeside Hotel e tem o Bar do Alemão. Fica entre a Concha Acústica e o Lakeside Hotel. Qualquer motorista de táxi, qualquer morador de Brasília, sabe onde fica. No setor de clubes e hotéis nortes, o Bar do Alemão, que existe há 111 anos lá em Itu. Chegou em Brasília agora no mês de maio, dia 1º de maio, e é o maior sucesso, né, não só da gastronomia, virou também um centro turístico, um centro de negócios, um centro político, né? O Bar do Alemão, aqui em Brasília. O Criador e a Sua Criatura, Joel Marques, No Dia em Que Eu Saí de Casa. Vem cá. Passou a mão nos meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. Por onde você for, eu sigo com meu pensamento, sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. E eu queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. Como ele é,

e vai atrair gente da região inteira, Chico Rei e Paraná, lá no Parque de Exposições Antônio Dagger, em Coromandel, na feira da Coproleite, a Coproagro, que é a feira do leite lá em Coromandel. Coromandel hoje é um dos maiores produtores de leite do estado de Minas Gerais e do Brasil também, né? E a Coproleite promoveu ano passado a primeira festa, cresceu muito, esse ano está bombando. No dia 4, na quinta-feira, vai ter o Tarcísio, o Henrique Tarcísio, cantando, e na sexta-feira, Chico Rei e Paraná. No dia 10 de agosto, os meus amigos de Paulo e Paulino cantando aqui no Parque de Exposições de São Sebastião, aqui no Distrito Federal, uma promoção da Sardinhas Produções, uma empresa que traz grandes eventos para Brasília. Nesses dois shows eu estarei presente, e a RBM Música foi quem intermediou a contratação desses dois artistas. A RBM é uma empresa que tem tradição no mercado e consegue os shows mais barato que você conseguiria se você fosse comprar direto. Então ligue 61-9981-3601, 61-9981-3601, e na RBM você contrata não só Chico Rei, Paraná e de Paulo Paulino, você contrata também Márcia Ferreira, Adelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Eliane de Paulo e Alcimar Moreno, a Banda Salve, o Bruno Aguiar, o cantor Rael, Amado Batista, né, o grande Amado Batista. É só você ligar 61-9981-3601, 61-9981-3601, o e-mail é rbmmusica@gmail.com. Olha, você, se você é um gatinho que nem eu, assim, um gatoso, né, que já passou, já passou dos 50, eu quero te passar uma máscara facial para terceira idade. Essa aqui é de uma simplicidade, você vai precisar, ó, de uma maçã descascada e uma xícara de chá de leite, só isso. Uma maçã descascada e uma xícara de leite. Você vai cozinhar a maçã no leite até amolecer. Você bota essa pica os pedacinhos da maçã, claro, né? E coloca no leite e deixa ferver. A maçã vai amolecer, você pega um garfo e amassa até formar uma pasta e colocar numa gaze. Essa gaze comum que você tem de compra em farmácia, né? Aí você põe ela dentro da gaze, bota a gaze no rosto, deixando aproximadamente por 20 minutos. Aí você tira e aplica uma loção tônica. Hidrate normalmente, né? Você vai ver que as rugas desaparecendo, não desaparece, depois que a gente fica velho, o trem é feio. Vai que dá uma melhorada, dá, viu? Então você vai precisar de uma maçã descascada, que você vai botar numa xícara de chá de leite para ferver. Deixa cozinhar até a maçã ficar mole. Você pega um garfo, amassa direitinho, faz uma pasta, coloca numa gaze e aplica no rosto, deixando por 20 minutos. Você retira, aplica uma loção tônica, hidrata normalmente e você vai fazer sucesso no meio da veiarada aí. Eu vou te contar, minha mulher fica me dando creme pra passar na cara, que eu não ligo muito esse treino. Vai ver se tem base, né? O Cleiton Guiar ensinando os velhos a ficar com a pele lisinha, lisinha. João Carreira e Capataz, pergunte a ela. Quer saber como foi o final de nós dois? Pergunte a ela. Quer saber a razão desta separação? Pergunte a ela. Ela deve explicar se foi sorte ou azar viver comigo. O que fui afinal, se foi bom ou foi mal, amante, amigo. Quer saber quem jogou o amor que jurou pela janela? Quem primeiro esqueceu tudo que prometeu? Pergunte a ela. Amigo, pergunte de quem ela gosta, mas nunca me traga resposta. Bobagem se tudo acabou. Pergunte a ela se tem na lembrança o nome naquela essa, aquela que ninguém sou. Deve explicar se foi sorte ou azar viver comigo. O que foi afinal, se foi bom ou foi mal, amante, amigo. Quer saber quem jogou o amor que jurou pela janela? Esqueceu tudo que prometeu, pergunte a ela. Amigo, pergunte de quem ela gosta, mas nunca me traga resposta, bobagem se tudo acabou. Se tem na lembrança o nome naquela aliança, aquela que ninguém usou. João Carreiro e Capataz, pergunte a ela, para os meus amigos, meus conterrâneos de Perdizes, lá nas Minas Gerais, que curtem o nosso programa pela Seleção FM, né? Perdizes é uma cidade, um município que, segundo o IBGE, tem 15 mil habitantes, num território de 2.450 km², faz divisa com Patrocínio, Serra do Salitre, Ibiá, Araxá, Sacramento, Santa Juliana, Pedrinópolis, Iraí de Minas e Araxá, e fica a 353 quilômetros de Belo Horizonte. É uma cidade relativamente nova, foi fundada no dia 17 de dezembro de 1938, portanto tem 75 anos, e o seu prefeito atual, né, que foi eleito agora no ano passado, o Fernando Marangoni, do PSDB, que vai governar lá até 2016. Um abraço para os amigos da Seleção FM lá de Perdizes, Minas Gerais, a todos os ouvintes, a todos os meus conterrâneos. Uma alegria saber que eu estou aí na cidade de Perdizes. Não fica muito longe de Coromandel, mais ou menos na mesma região aí, né? Mais ou menos perto. O Cantinho do Rei vai trazer uma canção de 1971, foi a gravação, Roberto Carlos, De Tanto Amor. E as últimas palavras desse nosso amor você vai ter que ouvir. Me perdi de tanto amor, ah, eu enlouqueci. Ninguém podia amar assim e eu amei. Devo confessar, aí foi que eu errei. Vou te olhar mais uma vez na hora de dizer adeus. Vou chorar mais uma vez. Nos olhos seus, nos olhos seus. A saudade vai chegar. E por favor, meu bem, me deixe pelo menos só te ver passar. Eu nada vou dizer, perdoa se eu chorar. Vou dizer, perdoa se eu chorar. O Cantinho do Rei, Roberto Carlos, de Tanto Amor, gravado por ele em 1971, para os meus amigos de Uruana de Minas, lá nas Minas Gerais, uma cidade que, segundo o IBGE, tem 4 mil habitantes, são 589 quilômetros quadrados de território. Quem nasce em Uruana de Minas é uruanense, e lá o nosso programa está indo ao ar pela Ativa FM, né? O município de Uruana faz divisa com Arinos, Unaí, Riachinho, Bonfinópolis de Minas, fica aqui perto de Brasília, não fica longe não. E a prefeita atual é Tânia Menezes Lepesquer, do PMDB. Um abraço para os amigos da Ativa FM e a turma lá de Uruana de Minas, nas Minas Gerais, aqui pertinho de Brasília. Aqui lá não dá nem 200 quilômetros, não. É mais ou menos essa faixa, né? É um pulo, é um salto. Qualquer hora dessa eu apareço por aí, viu? Alô! A lorota boa é o diário de uma empregada, né? A patroa pegou o diário da empregada, estava escrito assim: hoje de manhã eu fui à feira. Antes de sair, meu patrão me pediu para eu trazer figo. Aí eu perguntei: é figo fruta ou bife de figo? O homem ficou uma fera. Gente fina, senhor Adamastor, eu não ligo não. Ele tem sistema nervoso. Também com o emprego chato daqueles, vou te contar. Ele é fiscal de receita. Deve ser um saco, né? Ficar conferindo receita de médico o dia inteiro. Depois chegou o Adamastorzinho, o filho mais novo deles. Acabou de ganhar um carro todo equipado. Tem roda de maionese, farol de pilha, teto ensolarado e trio elétrico. Eu não sei por que trio elétrico num carro. Deve ser porque ele gosta de música baiana, né? Ingrato esse Adamastorzinho. Fiz a comida preferida dele e ele ainda me chamou de burra. Eu disse toda boba quando ele chegou: Adamastorzinho, adivinha a comida que eu fiz pra você. Qual, Creza? Eu falei: começa com I. I? I, não sei. Pensa. I, não, fala logo. Estrogonofe. Aproveitando a ausência dos patrões, a Creuza pegou o telefone e foi fofocar com a amiga dela, a Claudete, né? Claudete, você não sabe da última. Eu descobri que aqui nessa mansão que eu trabalho é tudo fachada, não é nada deles. Como assim, Creuza? Ó, nada aqui é dos patrões, é tudo emprestado. Você acredita numa coisa dessa? Olha só, a roupa que o patrão usa é de um tal de Armani, a gravata dele é de um tal de Pierre Cardin, o carro é de uma tal de Mercedes, que não tem nada deles aqui, na dica de nada é deles. A outra falou assim, a Claudete falou: nossa, mas que pobreza. E além de pobre, são muito exibidos. Imagina que outro dia eu escutei o patrão no telefone falando que tinha um Picasso. E a Claudete falou assim: uai, não tem não? Tem nada, filho, é um biscoitinho que dá em ter dó. Se você tiver uma lorota boa dessa e quiser mandar pra mim, fique à vontade, viu? Programa cleitoaguiar@gmail.com. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional. O show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. É Delson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi, quem um dia tome. vai chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Nesse ano de 2013, eu estou completando 33 anos de carreira como cantor. Eu, ao contrário do que as pessoas pensam, eu comecei cantando. Em 1980 eu comecei cantando, 3 anos depois eu entrei na televisão, aqui na antiga TV Capital, que depois virou TV Record, produzindo o programa O Som da Viola, do meu amigo compadre Juarez Fernandes. Depois nós fomos com esse programa para a rádio, para a TV Nacional de Brasília. E depois eu passei a apresentar o programa também, né? Um ano depois, em 83 na televisão, e em 84 eu entrei no rádio. Então eu estou há 33 anos cantando, há 30 anos como apresentador de televisão e há 29 anos como radialista. Nesse período todo eu gravei 12 discos, todos esgotados, não tem lugar nenhum mais, a não ser na internet. De vez em quando eu entro, vejo lá, alguém está vendendo um disco meu pela internet, né? Aqueles bolachões grandes. Então eu resolvi comemorar meus 33 anos de carreira lançando uma coletânea chamada 33. Eu peguei 23 canções dos meus 12 discos, as mais conhecidas, e coloquei lá. E estou oferecendo para você, que é meu amigo, que ficava me cobrando: Cleiton, cadê? Eu quero um CD seu, não sei o que. Eu dizia, não tinha e tal. Agora eu juntei 23 canções, você tem 12 discos num só, né? São 23 canções e que você pode comprar pagando apenas R$15. Você pagando 15, você já está pagando, inclusive, a despesa de correio, viu? E é o projeto Confiança. Você manda para mim seu nome e o seu endereço pelo e-mail RBM, R de Rodrigo, B de Bruno, M de Mariana, rbmmusica@gmail.com. A RBM manda para o seu endereço, para sua casa, para o seu escritório. Junto vai o número de uma conta da Caixa Econômica Federal. Você vai até uma agência da Caixa ou uma loja de loteria, efetua o depósito e assim funciona, né? Com isso, nós já vendemos mais de 1.000, são apenas 5.000. E se você quiser me dar o prazer, o privilégio, a alegria de estar aí com você na sua casa para cantar para você a hora que você quiser, você pode pedir agora, viu? É rbmmusica@gmail.com ou então no telefone 61-9981-3601. Aniversariando hoje, a Maria Gabriela Borges Alves, lá de Estrela do Sul, nas Minas Gerais, mas que mora aqui. O Leandro Simões, que é lá de Caieira, São Paulo, proprietário da emissora que transmite o nosso programa. A minha amiga Darcy Ribeiro, aqui em Brasília. O Matheus Rodrigues, o João Almeida de Oliveira, De Jesus da Silva, o Oseane Brito, Valdomiro Mendes e o Pablo Tupi. Todos aniversariando hoje. E você que está de aniversário hoje também, eu não estava sabendo. Você vai ser homenageado da mesma maneira, viu? Eu quero fazer uma oração que eu recebi de um nosso ouvinte, o Clésio Evangelista, aqui do Guará, no Distrito Federal, né? A felicidade só depende de nós. Esse é o título da oração que eu quero dedicar a você e a todas as famílias que ouvem o nosso programa, pedindo a Deus que dê a todos muita paz, muita alegria. O Brasil está vivendo momentos conturbados, né? Inclusive o meu amigo João Paulo me pediu para fazer um comentário acerca desse movimento todo aí. Eu vou deixar para fazer no programa de amanhã. Meu amigo João Paulo, lá de Paramirim, na Bahia, ele pediu: Cleiton, eu queria ouvir você sobre isso. Eu vou falar amanhã, viu, João? Amanhã eu vou fazer um comentário sobre o que está acontecendo aí. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Quando eu era pequenino na cidade grande, uma pessoa muito especial me contou uma história mais ou menos assim. O amor é como uma caixinha onde se coloca e se tira. Quando se dá amor, se tira da nossa caixinha e coloca na caixinha do outro. Quando se recebe amor, se tira da caixinha do outro e coloca na nossa caixinha. Acho que essa foi a melhor explicação que já recebi até hoje do amor. Se você só recebe e não dá, a caixinha lota e ninguém mais consegue te dar amor. Se você só dá, chega uma hora que o seu amor acaba. Por isso, na vida o importante é dar e receber amor. Nem sempre aquele que recebe de nós é o que nos dá. Nem sempre damos para quem recebemos. Mas sempre estamos fazendo troca e reciclando o nosso estoque de amor. Não deixe a sua caixinha esvaziar e nem deixe a sua caixinha lotar. Saiba dar e saiba receber. Coloque amor em tudo o que faz. Desde a hora que acordar até a hora de dormir, no trabalho, no trânsito, na sua casa, no escritório. As coisas, os detalhes feitos com amor têm outro sabor, tanto para quem faz como para quem recebe. Coloque amor no seu sorriso pela manhã. Coloque amor no bom dia animado. Coloque amor nos detalhes do dia. Coloque amor nas pequenas coisas e nas grandes também. E você verá que sua vida será cheia de realizações, sucesso, alegrias, coisas boas e muito amor. Lembre-se, a felicidade só depende de nós. Viva melhor. Amém. Belíssima essa oração do Clésio Evangelista do Guará, no Distrito Federal. E se você tiver uma bonita dessa e quiser mandar para mim, eu fico dos mais felizes, viu? Otávio Augusto e Gabriel, Mala Amarela. Era 4:30, passava um pouquinho, um fosco clarinho rasgava o varjão. Era o trem noturno que vinha apontando e logo parando na velha estação. Meu corpo tremia, meus olhos molhados, o meu pai do lado e a mala no chão. Beijei o seu rosto e disse na hora: o mundo lá fora me espera, paisão. Entrei no vagão, corri pra janela e a mala amarela do velho catei. O trem deu partida, soqueou bruscamente e ali novamente sua mão eu beijei. Um pouco pra diante vi minha casinha e a minha mãezinha de pé no portão. Ela não me viu e do trem na corrida ouvi as latidas do velho sultão. Senhor da poltrona vizinha dizia que vinha do Paranazão. Me disse também num jeito cortês: é a primeira vez que deixo o sertão. Pedi seu conselho e ele me disse: seu moço, a velhice é dura demais. Eu sou bem mais velho e posso aconselhar: é duro ficar distante dos pais. Eu nunca esqueci o que o velho falou. O tempo passou e pra casa voltei. Quem fica distante jamais se conforma. Lá na plataforma meus pais avistei. Desci comovido, abracei ele e ela. E a mala amarela, meu filho, eu não vi. Meu pai, acredite na fala de um homem: pra não passar fome, a mala eu vendi. Que pena, era minha lembrança que eu trouxe de herança do seu avô. Mas deixa pra lá, eu vou me esquecer. A herança é você e você já voltou. Otávio Augusto e Gabriel, pro Zé Pretinho e o Miozão, Mala Amarela.

Eu já passei por muitas emissoras, eu comecei na TV Record de Brasília, depois fui para a TV Nacional, depois fui para a TV Bandeirantes, fui para a TV Brasil Central de Goiânia e agora estou em rede nacional, na Rede Brasil de televisão. E toda terça-feira, às 11 da noite, e repete o mesmo programa no domingo também, às 11 da noite, né? Você pode me pegar no canal local, na Parabólica, no canal C1 da Parabólica, na Claro TV, na TV Vivo, na TV Oi, na TV CTBC e direto na internet também, no rbtv.com.br. É um programa de entrevistas, sempre com entrevistas muito interessantes, né? Eu fico feliz quando eu recebo as mensagens, os e-mails, dizendo que estão me ouvindo no Brasil inteiro e no mundo inteiro também, né? Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Ronan de Carlo, recordando um grande sucesso, Ébrio de Amor. Tudo fiz para viver sempre a seu lado. Meu desejo era fazê-la feliz, mas na minha negra sorte traiçoeira foi um outro quem roubou você de mim. Eu queria para sempre nesta vida ser o dono do seu corpo sedutor, mas sou pobre, não lhe ofereço riqueza, e você só quer me ver ébrio de amor. Mas sou pobre, não lhe ofereço riqueza, e você só quer me ver ébrio de amor. E assim eu vou seguindo meu caminho com aquelas que compreendem minha dor. Me conforto aliviando minha mágoa neste ambiente infeliz e pecador. Reconheço, não mereço seus carinhos, de você não guardo ódio nem rancor. O que sinto é vê-la sem felicidade, e você só quer me ver ébrio de amor. O que sinto é vê-la sem felicidade, e você só quer me ver ébrio de amor. Mulher, a dor que trago comigo é como um doce castigo e amarga e dá prazer. O coração não esquece, oculto por quem padece, mais sofre, mais quer sofrer. Por isso nessa canção, eu que tenho coração, não posso ficar calado. Lhe digo, mulher querida, que a dor maior nesta vida é amar sem ser amado. E assim eu vou seguindo meu caminho com aquelas que compreendem minha dor. Me conforto aliviando minha mágoa neste ambiente infeliz e pecador. Reconheço, não mereço seus carinhos, de você não guardo ódio nem rancor. O que sinto é vê-la sem felicidade, e você só quer me ver ébrio de amor. O que sinto é vê-la sem felicidade, e você só quer me ver ébrio de amor. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Ronan de Carlo, Ébrio de Amor. Regravação de uma canção que foi um sucesso do Vicente Celestino. Isso tem muitos anos, né? Um grande sucesso. O Vicente Celestino tinha uma voz assim, inconfundível, e deixou muitos sucessos, né? Se você gostou aí do sucesso do Ronan de Carlo, Ébrio de Amor, é só pedir no site da radioestudiobrasil.com.br, radioestudiobrasil.com.br.